CTS Kamikaze. Cê é chiita, neguinho. Tô na enfermaria desde ontem à tarde. A base de soro, sonda, maco, ferida que arde. Na cama de um hospital, acabou meu alarde. O doutor disse que meu problema é muito grave. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Passei muito mal, tava grave demais ao redor da minha vida. E o doutor me falou que é crítico o estado que eu tava, mas eu não sabia. Em fase terminal, naquela enfermaria, essa foi minha audição pelo grave do dia a dia. A rotina que eu vivo é só bagaceira, graveira nas carreta. Decibéis ultrapassando os limites de sexta a segunda-feira. Com uísque, tequila e umas donas que cê não tem noção. Tá grave meu estado, mas sigo fazendo plantão. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Grave bate, bate, bate, big kika, kika, kika. Aumenta o volume que hoje eu tô patrão com as gringa. Fazendo cirurgia nessa enfermaria, TL grave o beat pro som nosso de cada dia. É, me dá emoção quando escuto os gravão. Os cara preta que manda as potranca descendo ao chão. Marreta nos meus tímpanos, os panelão de 15, os de 18 da Pioneer. Vem pra completar meu time, é hoje, hein, doutor? Senhor tem que me dar alta, assina logo o papel que eu tô voltando pra casa. Sei que posso morrer, tô nem aí que se agrave. Fugi da enfermaria porque meu caso é muito grave. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Então bota grave nesse som e deixa o pau moer. Então bota grave nesse som pros barracão tremer. Quero ver os falantes bater na janela, tremendo as bonecas quebrando a cintura porque os grave tá batendo. Nós que tá ligado?